Eche maya, eche madrugada, eche maya. No sé más ya nada, eche maya. Vou ver meu amor. E de manhã vou ver minha amada de manhã. Não sei mais de nada de manhã. Vou ver minha flor. Vou pela estrada e cada estrela. Flor da madrugada de manhã, vou ver minha flor.